casa pegou fogo, mas veio gente e apagou. Cê achava que era um jogo, mas acho que se enganou. E que venha o sucesso! Toda obra de arte merece um nome bonito. Por isso eu chamei essa música de Teorema do Macaco Infinito. E que venha o sucesso! E que venha o sucesso!